Se for fazer amor com ele, já sabe, né? Ele ainda não me esqueceu. Puxa! Fala que ainda tá inteiro. Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair ileso. Mas se quer tentar, tenta, mas já vá sabendo que ele tá me esquecendo. Isso vai te machucar. Já pensou se ele solta meu nome? Já pensou se ele solta meu nome? Não.